2007. Agregados, família do ré. Alexandre Taus, Paulão MC. Eita. Fábio Mago, DJ Sami. É quente, é quente. Mais forte que nunca, me sinto a família é real. Agregados no país inteiro, força universal. Quem tem base, eu já dizia, acorda forte todo dia. Agregados, agradece com o coração aquele dia. Quem é o culpado disso tudo? É você. Que com palavras deu mais força? Você. Que com presença encheu as casas? Você. Na dificuldade, sempre, sempre do lado. Agregados, família é assim, sem tempo ruim. Em fase gordo magra, compareceu, aplaudiu. E o sim de pé, sempre colando do lado fé, valorizando o trabalho de quem faz e quer levar o melhor da arte, feita com amor sim, suando o coração, cala a boca eu dou sim, com trabalho irmão, tempo a tempo cê sabe, quem merece tá de pé, só que o jogo agora é outro, agregado motivado, ninguém pode com quem tem que ser, é a gente da mistura meu bem, 2007, dono de raça, é quente.